Panorama Agrícola para 1º de dezembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço todo especial da turma do Panorama Agrícola para você, nosso ouvinte, neste 1º de dezembro de 2011, quinta-feira de Lua Nova. Eu sou Mauro Moreira e comigo na mesa de som hoje está o Eduardo Maier. Nas gravações, o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: pão duro vale mais que figo maduro. Na dica de hoje, cuidado ao tomar remédio. Georreferenciamento, o agricultor ganha mais prazo. Na entrevista, fruticultura é aposta do produtor do Oeste para garantir mais renda. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre experimento com forrageiras. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e dê o seu recado. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ao tomar remédio, verifique sempre o prazo de validade. Evite a automedicação. Se estiver doente, procure um médico. É hora das notícias. Agricultores de todo o país, donos de imóveis rurais de até 500 hectares, ganharam um novo prazo para apresentar o georreferenciamento de suas propriedades. O decreto da União estende para 2013, a depender do tamanho da propriedade, a realização do procedimento exigido por lei. A decisão dá segurança jurídica e garante a continuidade da produção, a regularidade da unidade produtiva rural e a comercialização de seus produtos. Pelo decreto do governo federal, os agricultores que possuem áreas de 250 a 500 hectares passam a ter 10 anos, contados a partir de 2003, para executar o georreferenciamento. Aqueles que são donos de 100 a 250 hectares têm 13 anos, sempre contando a partir de 2003. Os proprietários de 25 a 100 hectares têm 16 anos para o georreferenciamento. E os agricultores familiares de áreas inferiores a 25 hectares, esses ganharam 20 anos a partir de 2003. Ou seja, devem cumprir a exigência do georreferenciamento até 2023. O georreferenciamento é um procedimento obrigatório de demarcação de imóveis rurais para agricultores que pretendem desmembrar, remembrar ou vender sua propriedade alterando o domínio. Fique ligado no Panorama Regional. EPAGRE implanta experimentos de forrageiras com novas espécies e cultivares. A EPAGRE, através da Estação Experimental de Lages, implantou um experimento de melhoramento de campo nativo com algumas cultivares ainda não utilizadas em pastagens na Serra Catarinense e até mesmo do Brasil. O experimento, denominado Rendimento de um Campo Nativo, melhorado com espécies anuais de inverno de ciclo longo e de alta resistência a baixas temperaturas, foi implantado na fazenda Cajuru, de propriedade do senhor Reinaldo Pagani de Almeida, no município de Lages. Além das espécies tradicionais que já vinham sendo já recomendadas, como o trevo branco, cultivar zapicã, o trevo vermelho, quiniquel e capim lanudo, La Magnolia, Foram utilizados também a Zeven Anual e o KLM-138, a Festuca e o Lotus. A metodologia do projeto estabelece que em todos os anos, na segunda quinzena de março, serão introduzidas gramíneas anuais de alta resistência ao frio e com capacidade de produzir no inverno, como aveia branca, FAPA 2, centeio, centeio e também o Lotus Serranos. E o mesmo, a reposição de azevém anual, o KLM-138, se houver necessidade. A área total do experimento é de 7,5 hectares, que foi subdividido em 7 pequenos com cerca, 7 piquetes com cerca elétrica. A produtividade do peso vivo e da matéria seca por hectare será dimensionada através da pesagem dos animais e corte da pastagem, então, isolada por gaiolas a cada 28 dias. Esse ensaio faz parte do projeto Produção Sustentável de Ruminantes em Agrossistemas Diversificados no Sul do Brasil, que é financiado com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Está aí essa implantação então, de forrageiras, novas espécies aí, que são bastante promissoras aqui para o Planalto Sul catarinense. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o gerente regional da EPAG em Chapecó, Valdir Cristani, sobre as prioridades da gerência para este final de 2011. Nós estabelecemos já desde o início de 2011 que em dezembro deixaríamos para fazer uma prestação de conta para a comunidade, envolvendo principalmente prefeito municipal, vice-prefeito, presidente do sindicato, gerente do banco, vereadores e demais lideranças, das lideranças rurais, para que a gente possa, numa meia-tarde, conversar sobre os aspectos principais que ocorreram em 2011 e fazer também já a prestação de contas e projetar o ano de 2012, pois nós já estamos com o planejamento tudo pronto, né? E nós tradicionalmente fizemos isso na região de Chapecó. Quais foram as principais conquistas deste ano? Eu vejo assim que nós, ao longo desse ano, nós fizemos um bom trabalho, principalmente na divulgação do SC, e hoje nós temos lá já um projeto estruturante, né, de uma agroindústria que a gente acredita pelo trabalho que foi feito, né, e nós também, o trabalho de bovinocultura de leite para nós, nossa região, é fundamental. Né, destacamos também os projetos da Secretaria, dos programas da Secretaria da Agricultura. Né, damos uma prioridade especial, justamente pegando os programas e incorporando ao nosso trabalho. E isso aí tem dado resultado positivo, porque as nossas unidades hoje são unidades demonstrativas que a gente aproveitou durante 2011 e também nós iremos projetar para 2012. Assim como também os programas e as unidades de referência da USC, né, que a gente projeta. Nós temos lá unidades de referência de uva, de bovinocultura, então tudo são projeções para 2012. Qual é, na sua avaliação, Cristiane, o principal desafio para 2012? Um dos aspectos que eu vejo, principalmente na região oeste, nós precisamos procurar mais alternativas para os agricultores. Não basta nós só termos na bovinocultura de leite uma prioridade. Nós precisamos encontrar mais. E nós estamos apostando principalmente no trabalho de fruticultura. Nós estamos buscando mudas de goiaba, por exemplo, em São Paulo, mudas de abacaxi em Joinville, mudas de banana também em São Paulo. Então, nós estamos tentando e estamos introduzindo aquelas variedades e as frutas que a gente acha que na região tem potencial. E, por incrível que pareça, a receptividade está muito boa e não tenho dúvida nenhuma que nós vamos consolidar na região a fruticultura como mais uma fonte de renda para os agricultores. Então, além da bovinocultura de leite, a fruticultura é uma aposta para o ano de 2012. Nós temos na região, viu, se incrementou principalmente muitas barragens. E nós temos que ter essa visão de aproveitar esses microclimas que estão se formando. Então, nós achamos que a fruticultura ela se encaixa perfeitamente nessas áreas. Falou aqui no Panorama Agrícola o gerente regional da IPAGRI em Chapecó, Valdir Crestani. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRI.